Safoneiro, puxa uma moda só para os cornos e apaixonados aqui de Ribeirão. Simbora! Quero ver a galera cantando comigo, hein? Solta a voz, vai! Eu quero! Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Por quê? Vamos lá, vai! Por quê? Pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar a sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi. Só você dá. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Mais uma, vai. Depois do show, todo mundo ali no bar, ali tomando todas comigo aí, hein? Doente de amor, procurei remédio. Como a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor e a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora e os integrantes da vida noturna se foram dormir, e a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que... Mão pra cima, eu quero ouvir todo mundo comigo, vai! Sair de que jeito? Em uma boate aqui na zona sul, eu bebi demais e não...